Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para toda a rede Atlântida do sul do Brasil e também para todo mundo pelo atlântida.com.br com telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas e Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala aí, querido! De lá pra cá, fala Amaral. Opa, beleza. Beleza, Porã. Sou eu, Marcos Pianges. Vamos aí. Potter. Epa. Mister P. Opa. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é este homem. É esta lenda. É o mito da Zero Hora. Davi Jacoí. Tudo bem. Beleza? É o Galo Cinza e vingador deste programa, porque alguém tem que nos vingar. É, alguém tem que fazer alguma coisa. E é este o homem ideal, Davi Coimbra. Eu tento, cara. Davi Coimbra, tua próxima coluna da Zero Hora é quando? Amanhã, né? Sobre, tomorrow. Aposto que vai ser sobre Leandro Damião. Exatamente, eu tava agora na redação do Zero Hora, estava escrevendo a coluna enquanto se passava o jogo do Brasil. Que cara, aí, né? Eu disse, olha, estou escrevendo sobre o Leandro Damião e vai fazer um gol agora. Eu tô mostrando pra vocês, não sei buscar da... Tô terminando aqui, cruzei os braços e fiquei esperando. Pá, gol do Leandro Damião. Não o anulado, o segundo já. O segundo, de verdade. Muito que valeu. Tá aí. Legal. É isso aí. É o cara conhecer, né? É o cara saber. Né? Barbada. É muito colorado. Aí, né? Aí é barbada. Vamos falar a verdade. Assume, Davi, que tu é colorado. Eu queria ver o Davi fazer isso aqui, ó. Tô escrevendo uma coluna sobre o Lins. Ele vai fazer um gol, vou esperar. Não, é fácil. Vou escrever. Ele não vai fazer o gol. Pode não esperar. Vai fazer o gol e ele não escreveu a coluna. Seu cara conhece. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter. Vamos aí até às 19 horas com o Pretinho Básico. Queria pedir desculpas mais uma vez pra audiência, mas não tô bem ainda. Não tá legal minha voz. Tá, ô, querido, como não estás bem? Tá complicado. Quem tá mal é o resto da humanidade. Não. O resto dos seres humanos tá mal. Não. Olha só quem trabalha com a voz e sabe da necessidade de ter sua voz limpa, clara e perfeita, onde quer que ela seja exposta, sabe o quão ruim é estar assim. Faça como Fetter, tome a vacina para a gripe. Mas isso não é gripe, idiota. É sinusite. Tomaram também, então. Eu tenho sinusite. Não tem vacina para sinusite. A tua voz é que nem sexo. Até quando é ruim, é bom. Obrigado, querido Almir, tá? Tua voz é maravilhosa. Valeu, querido. Valeu, muito obrigado. Morreu nesta segunda-feira mais uma vítima do acidente com o bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Com esse caso, subiu para 6 o número de mortes em decorrência do acidente, que também deixou 60 feridos. É o bonde mais temido da circulação. Tem acabado com esses bondes desde o início, cara. Bonde do Tigrão. A circulação dos bondes está suspensa desde o acidente. Que é várzea, hein? 6 mortes? É uma várzea, né? 6 mortes. Que loucura. Como eu acabei de dizer. Porra, beijo. Estamos aqui repercutindo os destaques do Clique RBS. Beber cerveja faz bem para os ossos. Notícia velha. Vamos. Um estudo da Universidade de Extremadura, em Cáceres, na Espanha, constatou que o líquido traz benefícios à saúde. Especialmente as mulheres. Olha aí. A pesquisa descobriu que as mulheres que bebiam cerveja regularmente tinham ossos mais fortes do que as mulheres que não ingeriam álcool algum. E cerveja preta é bom pra mulher que tá amamentando, né? Isso tomar é lenda. Bastante cerveja preta faz bem, reforça também. Isso é mais um lugar comum, hein? A mulher devia beber cerveja mesmo, devia beber mais, a mulher, né? A mulher devia beber mais pra ser mais leve. Mas tudo acaba em fazer amor, né? A mulher que bebe mais, ela faz mais amor. Portanto, é mais feliz. Portanto, é mais feliz, portanto tem ossos melhores. Olha, mas me desculpa, uma mulher com bafo de cerveja é horrível. Mas pior é com bafo de cigarro, Pi. Eu gosto. Melhor coisa que tem é mulher com bafo de cerveja. Melhor coisa. Jogo ganho, né? Jogo ganho. Melhor coisa que 3 pontos. Bafo de canha, vai de cada um. É pior do que mulher com bafo de cerveja. Para, Pi. É mulher com bafo de cigarro. Depois tu influencia. Pensa, cara. É verdade. Tu tá falando pra milhões de pessoas e tá influenciando. Tomara. Tá formando opinião. Tomara. É, o que bom. E tu vai sentir saudade de um bafo de cerveja a próxima vez que tu sair. Escondido na madrugada. Nenhuma vez foi com bafo de cerveja, não deu. É mesmo? É, desistir. No começo já desisti. Além do mais, tem o seguinte: se tu tá bebendo, e ela também tá bebendo, tu não vai jogar cerveja. Talvez seja por isso. Ah, pode ser. Então o erro tá em ti. Pode ser. Vou repensar. Eu devo a minha vida ao álcool. Minha mãe tomou um porre, transou com um estranho e eu nasci. Eu tenho que diariamente agradecer o álcool ao inventor. Tu falou isso no programa da Uma hoje, aliás. Falei. Lembra? Falou? Não me lembrei. Falou? Também isso aí do álcool. Falou. Eu tava bêbado, desculpa. Facebook, Facebook ultrapassa Orkut no Brasil. Demorou. O Face, né, cara? Tem cerca de 30 milhões de usuários no país e o Orkut tem 29 milhões de usuários. E perdeu pela primeira vez desde seu lançamento em 2004 a liderança no Brasil. Os números do crescimento no Facebook são espantosos. Há 2 anos a rede social tinha 4 milhões de usuários e o número dobrou. Em dezembro de 2009 para 8 milhões. 4 milhões. Em julho. Não é? Em julho passou depois. Há 2 anos a rede social tinha 4 milhões. Produção. 2 anos depois, 8 milhões. E dobrou. Isso aí. Então, mas como é que tem 30 agora? E agora tá com 30. É, mas é que cresceu. De 2008 para 2009. Não, é aqui. É de 2008 para 2009 foi para 8 milhões. Isso. Agora tá com 30 milhões. De 2009 para 2010. Demorou para começar a rolar as pérolas do Facebook. Em breve, né? No blog do Pretinho, as pérolas do Facebook. Mas a melhor definição é cresceu assustadoramente. Assustadoramente. Tudo que é assustador. Que é mais de 100%, né? Assustadoramente é mais de 100%. Aquele crescimento. Não é mais. Será que não vai ser mais complicado as pérolas do Facebook? Porque as fotos podem ser privadas, dá pra, né, proteger as fotos. Orkut também, meu. Também dava. Claro. Em setembro do ano passado já eram 14 milhões de usuários, soma que chegou este ano a 30 milhões. No mundo, o Facebook registra 750 milhões de usuários. E outra coisa, o cara que vaza apenas não é o inimigo, é o amigo. É o amigo que viu vaza. A galinhagem, e deu print ali. Quem é protagonista de pérola não deixa a foto no privado, né? É a pobreza, né? Vamos combinar. Quando o Facebook chegar lá na house, aí deu. Já chegou, cara. Já era, meu. Todo mundo tem Facebook. Até eu tenho Facebook. O meu é Mr. Brightside. Só eu não tenho Facebook, então. Acho Floripa! O Pi também não tem. Pi não tem também? Não, também tamo não. Junto, então. O Davi também não tem. Eu tenho mais ou menos. Como? Opa! Entra com outro nome! Assim? Não é o Colorado. Tá lá, mas eu não dou bola, entendeu? Ah, tá certo. Tá certo. É que nem teu. Outra coisa, né? Floripa foi a capital que teve o maior aumento de habitantes no país no último ano. Peraí, mudou o assunto. Mudou o assunto, cara. Floripa foi a capital que teve o maior aumento de habitantes no país no último ano. Não é legal, né? Especialistas afirmam que se o crescimento populacional continuar alto e nada for feito para melhorar a mobilidade urbana... Não, mas é feito, querido. Floripa pode perder o status de capital da qualidade de vida urbana. Mas tá sendo feito, querido. 200 milhões pra fazer um elevado lá, querido. Solucionou todo o problema da trevo da cidade. Não solucionou nada. Solucionou tudo. Agora não tem mais engarrafamento em Floripa, cara. É porque as pessoas estão fazendo muito amor lá em Floripa, né? Ah, e também muita gente, muito gaúcho pra morar lá. Davi Coimbra, seu desgraçado. Não é só gaúcho também, né? Floripa é a cidade gaúcho, do gaúcho, paulista. Mas tem lá gaúcho. Não tem só gaúcho. Eu tenho 6 filhos, 3 são de gaúcho. Nossos desgraçados vão lá e cagam na nossa ponte. Cagaram toda a nossa ponta. Nossa ponta é só cocô de gaúcho. Mas que pena. Não faz isso, cara. Não planta essa semente. É verdade, lá. O trânsito todo só dá Porto Alegre pra lá. Mas eu quero saber o seguinte: o gaúcho cuida bem dos teus 3 filhos? Não! Desapareceram! Desapareceram! Voltaram pra terra deles! Que é o Rosa. Voltaram pro Rosa. Pra Garopaba, o Rosa e Ibiraquera, cidade de gaúcho. Bom, o professor da UFSC, o Elson Manuel Pereira. Diz que as ruas de Floripa foram mal planejadas e a maioria desemboca nas mesmas saídas. Ele dá o exemplo da Avenida Beira-Mar Norte, onde qualquer acidente costuma parar o trânsito. De acordo com o professor, a cidade precisa de alternativas, como mais linhas de ônibus, como disse o Piangers aqui esses dias, metrô de superfície e mais ciclovias. Um estudo divulgado em 2009 aponta que Floripa tem o segundo pior índice de mobilidade do mundo e o deslocamento mais complicado entre 21 das principais principais capitais do Brasil. Qual é a pior do mundo? Foram levadas em consideração a organização e a conexão das ruas. É a pior Índia, né? Mobilidade das capitais do Brasil. Cidade do México. Belo índice. É a pior pra cidade do México, os caras almoçam no ficam 3 horas. Não, levam México, comida pra almoçar no carro. O governo, ele alivia o preço dos impostos pra carro que não tem a marcha, né? Porque o trânsito é tão terrível que aí o carro, aquele carro automático, sabe? Onde isso? Cidade do México. Mas Venezuela é horrível também, Caracas. É horrível. É. Floripa é a segunda pior do mundo, né, cara? É verdade, segunda porque faz sentido, né, cara? O cara deve gastar uma grana em embreagem e manutenção de caixa de câmbio, né? Nessas cidades assim. E o cansaço, né? É, dá tendinite, sabia? Dá problema no joelho. É tendinite. Cara, e as pessoas que usam o argumento de que a Floripa tem uma mobilidade ruim porque é uma ilha, tem que visitar outras ilhas do primeiro mundo pra ver como é que é a mobilidade. Uma cidade mais ou menos assim, né? Nova York é uma ilha, né? É uma ilha. Só que tem 12 pontos ligando a ilha ao continente, né? 75 mais vezes pessoas, né? Sabe o que é isso, né? Não tem morro em Manhattan. Sabe o que é isso, né? Não tem morro, não tem duna, não tem... Não interessa. Podia ter. Mas tem que preservar também. Mas tem outras ilhas. Pode preservar. Mas transporte público. Pode preservar. Os caras acabam com reservas naturais, especialmente em Santa Catarina, por muito menos. Pra fazer condomínio. É verdade. E o condomínio falta vontade política, velho. Condomínio quem pode. Quem quer faz, quem não quer vai roubando. Menos tese, gente, menos tese. Isso aí, boa, menos tese. Vamos dar uma girada aí, vai, Mr. P. Renato Finger manda um e-mail dizendo o seguinte: adoro Finger. Coisas que deveriam ser inventadas para facilitar nossas vidas, como, por exemplo, o gravador de sonhos. Ah, é verdade. Bah, que beleza, hein? Poético. Ctrl Z pra acidente de carro. Ctrl Z pra vida, né, cara? Ctrl Z pra tudo, né? Se fosse Ctrl Z pra vida, o mundo ia ser uma merda. Cara, pra minha mãe que tem 70 anos e está fora do mundo da internet, do computador, coitadinha da minha mãe, o que é Ctrl Z pra minha mãe? Desfazer uma ação. Desfazer. No computador, okay. No computador. Sim, ok. E Ctrl F pro escritório, achar as chaves. Ah, isso seria demais. Hein? Ctrl F. Chega no escritório lá. Ctrl F, aí tu acha o que tu quiser. E acho mais chaves ainda, né? Boa. Mas o gravador de sonhos é muito bom. Muito bem. Outra, celular com detector de álcool. Que aí bloqueia as mensagens e ligações da madrugada. Boa! Essa é boa. No caso, o de álcool que sai daqui pra lá, né? Não sim, de lá sim. Pra cá. Tu que vai falar. Do emissor. Pode escolher, por exemplo, tem um amigo que é o Lipe, que ele bebe, né? E ele fica insuportável. Poderia trancar o nível de álcool do Lipe. Bloqueia o Lipe. Aí não chega mais nada do Lipe, entendeu? Tipo assim, mas é isso aí. Bloqueia ele, tá certo? É, o Lipe ele é gremista que toca a flauta quando o Grêmio ganha, quando o Grêmio perde, quando o Inter perde e quando o Inter ganha. Isso aí, mas olha aqui. Toca falta em qualquer situação. Mas espera aí, Potter. Vai bloquear ele. Aí eu bloqueio ele. Não. Ele vai ser bloqueado automaticamente. Ele vai ser automaticamente quando tiver bêbado. Pedindo, é que ele nunca vai poder usar o celular porque ele tá sempre bêbado. Sim. Eu perguntei pra o Grêmio ganhou esses dias, eu encontrei a mulher dele, eu perguntei assim, aí o Lipe, o Lipe deve estar bêbado agora. Ela assim, esse é o padrão do Lipe, né? Padrão, difícil normal. Eu encontrar ele sóbrio. É normal. Que beleza. Outra. Abraço, Lipe. Que deveria facilitar nossas vidas, chá de sumiço. Ah, já tomei chá de sumiço, hein, Magnaria? Que tal um antivírus pra primeiros encontros? Vai contar. É uma boa também, vai contar, né? Vamos contar. Antivírus pra primeiro. Certa feita, estávamos nós, uma balada do Pretinho, Bento Gonçalves. E a gente espera os fãs, como sempre acontece no final do show, né? Fãs, às vezes tem 5, às vezes tem 3, às vezes tem 10. Fãs e é aí, ótimo. E aí, em Bento Gonçalves... Fãs é massa. Fãs é demais. Aí, é o cúmulo da pretensão, né? Não, nós esperamos os fãs. Mas eram fãs, as pessoas que gostam da gente, querem tirar foto. Fãs. São pessoas que gostam da gente, não são fãs. O nome disso no dicionário é fã. Mas é importante porque, inclusive, são os fãs que se nomeiam fãs. Eu sou teu fã. Mas foco, gente. São os que falam. Foco novo que eu vou contar. Eu tenho um fã. Aí entra uma menina no camarim da pra ti, tá eu e o Maurício. Vamos sentar aí. A menina entra e a menina tinha seios grandes. Avantajados. Né? E aí a menina entra, cumprimenta um, e aí o Maurício olha pra mim e faz o gesto as mãos de fartura. Aquele movimento que o homem faz para o outro amigo. Tipo querendo assim, dizer que feitão. Olha que ter tudo. É isso que quer dizer, então. Aspectão. Só que o Maurício ele olhou pra mim no momento que a menina tava de costas pra gente. E aí nisso. No momento a menina se vira pra nós dois e o Maurício faz isso na cara dela, só que não olhando pra ela. Não viu que a menina tava vendo ele. E aí eu olhei pro Maurício, olhei pra ela assim. E ela balançou a cabeça assim com a mulher, faz, disse que não, assim, sabe? E aí nós abraçamos a mulher acha alguma coisa lamentável. Esse era um bom momento pra um chá de sumiço. Chá de sumiço. Né? Valia. Nada do Maurício. Valia. Outra, chocolate que não engorda. Tradutor de mulheres. Mas o chocolate não engorda, engorda é quem come chocolate. É. E pra fechar, um emprego que fosse de segunda a quinta, de preferência na segunda de tarde, começando. Manda um abraço pro Renato Finger de Itapera e um ai, Dedé, pro Léo Degar. Mas este ai, emprego existe. E toda a galera da nossa turma. Parlamentares. Terça a quinta. Trabalho de terça a quinta. Não, mas segundo eles trabalham nas bases. Nas bases, nos outros dias, trabalham em casa, né? É, não, isso seria importante, né? Que eu acho que um deputado tem que viajar realmente, né? Pra conhecer o país. E querer melhorar, mas não viaja. Eu sempre dou 100% de mim no trabalho. 13% na segunda, 22% na terça, 26% na quarta, 35% na quinta e 4% na sexta. E hoje é o dia da grande final do Game Potter da jogada Coca-Cola. Daqui a pouquinho os autores e os dois ídolos mais votados vão disputar a taça no campo do Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Campo mesmo. Com chuva e tudo. É hoje? Daqui a pouquinho. Tá bom, hein? Daqui a pouquinho, 7 horas. Vai ter lance bonito, vai ter perna de pau e a transmissão ao vivo do Bola nas Costas de lá. A gente começa a transmissão no horário do programa, das 8 às 10 a gente vai fazer lá do Grêmio Náutico União. Tá todo mundo convidado, tá aberto pra todo mundo, é só chegar a partir das 18h30 lá no Grêmio Náutico União da Nilo, tá? No, na entrada pela Nilo Peçanha. Certo. Encerramos com chave de ouro, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nossa. Se o casamento fosse bom, o padre não mencionaria a morte. Se o casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Ah, isso é verdade. O padre não daria uma chance pra alguém salvar o noivo. Alguém. A última chance. É verdade. Alguém quer salvar o noivo. Noivo salvar o noivo, cara. O noivo, essa é o que ele fala? Alguém quer salvar o noivo? Não, se tem alguém aqui que sabe. É contra isso. Se alguma coisa que impeça essa união, por favor. O cara é casado, tem outra mulher. Na verdade, o cara é bígamo. A última chance é agora. Sim. Se o casamento fosse bom, o homem não vestia preto, que nem no velório. Se casamento fosse bom, Las Vegas não seria a terra da sacanagem. Divórcio não seria tão caro e não teria lua de mel no início, que é só pra enganar o resto do relacionamento. Que isso, cara? Mas é uma questão de ponto de vista ao mesmo tempo, né? Aliás, eu acho muito estranho esses caras que querem que a noiva seja virgem, né, cara? É bem estranho. Não, né, cara? Não existe mais isso. Mas existe o trabalho de uma lua de mel com uma noiva virgem. Existe. Não existe mais. Só pra cá. Deve ser legal desbravar, né? Quero que a minha noiva seja o contrário de virgem. Mas tu já é casado, Pedro. É, porque casou faz tempo. Ele conseguiu, então. No próximo. Gabriel Girardon que mandou. Muito bem. O Paulo Santana escreveu esses dias na Zero Hora. Aliás, tá de férias o Paulo Santana, né? Tá viajando, né? Graças a Deus! Voltei agora. Voltou. É, sobre o casamento, os casamentos que duram e as pessoas que já não se amam mais, mas mesmo assim seguem casadas porque não tem coragem de se separar, porque dá preguiça, porque não querem se separar dos dá filhos preguiça, e tudo né, mais. E ele cita algum nome? Não casem, né? Não casem, então, né, cara? Não casa. Não é isso. Não, vive. Eu acho que tem que casar. Descobre um novo momento, um novo modelo de relacionamento. Meu, o ser humano vive. É fácil falar na tua posição, né? Não, eu. Ser humano sorte, né, cara? Eu falo porque. Porque é isso aí, cara. O casamento. Tu não é a média, porra. É uma experiência que as porque pessoas tu quer que passar. Todos os outros caras vão casar. Cara, vai tu casar. Sabe que não é eu como já o teu caso. Eu falei pra ti: casa e tem filhos. Sorte. A tua vida vai mudar e tu tá precisando disso. É verdade, Potter. Tu tá precisando disso. Tá precisando, que Potter. Vai mudar, vai. Tá na eu hora. Eu tenho vários exemplos, Valdemir, de pessoas que têm filho e que são felizes. Mudaram. Exatamente. É lógico. A vida muda. Muda pra melhor. Mudaram. Acalmaram. Eu acho legal. Eu vou falar. Vai ser bom pra ti. Enquanto o Potter dizia, eu conheço vários amigos, ele apontava nominalmente em silêncio pra cada um de nós aqui. Pipe, Anjas, Davi, Porã. Eu só não apontou pro Maurício, porque o Maurício não tem filho ainda. Cara, eu amo criança, eu quero ter filhos. Eu quero ter filhos e vocês vão ver o nascimento. Cuida do meu guri amanhã. Sabe aquela filmagem? Vocês vão estar junto comigo ali, olhando. Potter, certeza. Quando é que vai ser isso, Potter, hein? Com certeza. A gente tá esperando. Nessa década. Faltam 9 dias. Não, eu tô esperando as reformas dos dois estádios. Olha só, quem quer casar e ter filho não espera nada. Não espera. Quem vem, quer, não vem, espera. Vem. Eu acho que não o Potter tem uma vai frase, antes. Eu acho que tu precisa de uma frase. O paixão, a paixão é uma escolha. Daqui a pouco vem. Vamos ver, Davi. É, gostaria muito que vocês me aconselhassem. Esse é o meu setor aqui no programa. Né? Aconselhamento. Meu setor. Te lembra que, não sei se na tua época, mas na minha época tinha o professor conselheiro, né? Tinha o conselheiro da turma. Consultório sentimental. O Davi é o professor conselheiro. Consultório sentimental. E hoje, quem nos manda a gentil cartinha e pede conselhos é Heloíse Magri. Heloíse? Sim, Heloíse Magri está desesperada. A está passando. Ela não revele o meu nome. Por uma situação segundo ela, um tanto diferente. Heloísa, em maio do ano passado, ela se casou de véu e grinalda e papel passado com o seu melhor amigo. Melhor amigo. Eles haviam namorado por quase 5 anos antes do casamento. Boa! Mas no dia 1º de julho deste ano, o marido disse para Heloísa que o tempo que melhor curtiu da relação foi o namoro. E por isso, ele quer se divorciar de nossa querida ouvinte. Parou! Teria Heloísa engordado? Olha só. Teria Heloísa embarangado? Segundo Heloísa, ele sugeriu que cada um morasse em sua casa e que continuassem namorando. Viu, Potter? Ah, isso... É um novo modelo de relacionamento. Pra mulher, isso aí deve ele ser um diz, ele diz que isso é para o meu crescimento. E ele... Já deve ter crescido muito. Por isso que tá largando esse papo aí. O Potter não se aguentou. Demais. A cara de pau masculina, ela é legal, ela é porque demais. Ela é cara de pau. Não é tu, a mulher, não, sou eu. O problema sou eu. A mulher acaba e acabou. Não tem essa de cama separada. Ele alega que um dos fatores que faz com que ele queira o divórcio é que não sou boa administradora de dinheiro. E posso arrastá-lo para um buraco financeiro. Isso é verdade. Sinto-me idiota, porque apesar de tudo, eu amo muito e sou capaz de tudo. Leia bem, tudo por ele. Me diga, eu preciso de uma quase luz. Quase tudo. Please. Primeiro prova que tu é capaz de tudo mesmo, querida. Larga o cartão de crédito dele, primeiro passo. É, para de gastar, né? É, abre uma conta corrente perdulária, sua perdulária. Se ela é capaz de tudo, então ela para de gastar primeiro, né? É. Não, o cara tava dando um migué nela, o cara quer largar. O cara ela. Não quer. O cara tá apavorado, cara. Ele tá apavorado. Não, é o velho papinho do tipo assim, o problema é comigo, não é contigo. É isso que ele tá... Quando o cara diz o problema é comigo, é porque é com ela, né? É com ela. Com certeza. É, mas ele não disse isso, ele disse que é pro crescimento dela. É que crescimento, que? Ela já deve pra ter mulher, crescido bastante. O que a mulher casa? A mulher casa pra mostrar pros amigos, pras amigas. Pras amigas, claro. Que ela casou e que ela é feliz. Então ela tá se sentindo uma frustrada, idiota, isso. Porque as amigas vão olhar pra ela e vão dizer, é uma idiota. Eu gosto mesmo. Da tua teoria, aquela é da, de brincar de casinha. Tá de brincar idiota. De casinha, aquela tua teoria é muito boa. Mulher gosta de brincar de casinha. Então é frustrante pra e ela. O homem tira gosta casinha, de né? brincar de casinho. Não. Baita frase! Baita frase! Ele voltou, A gente tem que fazer as frases aqui do Mr. P, né? Maurício voltou bem, né? Voltou bem. Vamos ver, Corazinho, vai daí. Então eu tenho aqui uma oração para você, mulher. A oração da mulher. Atenção, por favor, rapazes. Porã. Oração da mulher. Tem que ter uma trilha religiosa, não tem? Não temos trilha religiosa. Não tem trilha? Não temos trilha religiosa. A trilha do Pretinho é uma trilha religiosa. É religiosa. Todo dia no mesmo, religiosamente no mesmo horário. Oração da mulher. Querido Deus. Querido Deus, até agora o meu dia foi bom. Não fiz fofoca. Não perdi a paciência. Não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Controlei minha TPM. Não reclamei. Não praguejei. Não gritei. Não tive ataques de ciúme. Não comi chocolate. Também não fiz débitos em meu cartão de crédito, nem dei cheques pré-datados. Virou homem. Mas peço a sua proteção, senhor, pois estou para levantar da cama qualquer momento. Amém. Adoro vocês. Beijos, Diane de São José. Amém. Santa Catarina. Meu, saca essa aqui. Eu esqueci de colocar nos destaques do Clique RBS, mas vai ficar legal aqui agora. Homem inventa sequestro para fazer festinha privê. Esposa chama a polícia e traição é descoberta. Barbaridade! Um homem de 39 anos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, comunicou um falso sequestro à sua esposa para poder passar uma noite com um amigo e duas garotas de programa. Mas não chama a polícia, amor. Não chama a polícia de jeito nenhum. Olha o que passa na cabeça do cara. Tipo assim... O que é o desespero do cara? Ouviu no Pretinho. Tipo assim, não, vou acalmar minha mulher. É o seguinte, sequestro. Não, não, primeiro ele conversando com o amigo dele. E aí, no fundo, rolando. Daqui a pouquinho... Nacional. Não, e o amigo não fala assim, cara, primeiro vai deixar ele família, claro. A tua família preocupada. Ele diz pro amigo não, dele. Não, não dá nada. Ele diz pro amigo, fica só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou dar uma ligada. Bom, olha só, cara, ele saiu de casa alegando que assistiria a um jogo de futebol com amigos. Sexta-feira? E algumas horas depois, sempre através de mensagens de texto... disse que foi obrigado a sacar dinheiro e que estava em poder dos marginais. Muito bom. Mais tarde, disse que tinha sido libertado na cidade de Canoas. Olha aí. Que estava bem e voltando para casa a pé. Eles me deixaram aqui no, me deixaram aqui no motel ping-pong. Ai, cara, a esposa preocupada, meu Deus, não se deu por satisfeita. Ligou para a polícia e pediu o bloqueio dos cartões do marido. Pai, como é que vai pagar? Como é que vai pagar? Era só depois de quase 5 horas de buscas, os policiais rastrearam uma tentativa de saque e surpreenderam o falso sequestrado em um motel de São Leopoldo. Parou, herói. Esse é um herói. Herói nacional. Esse aí. Além da dor de cabeça em casa... Herói, o cara que faz isso não virou notícia, porque deu certo. Esse cara é um anti-herói. Além da dor de cabeça em casa, o homem pode responder por falsa comunicação de crime. Se ferrou. Com pena que varia de multa a 6 meses de detenção. Valeu a pena? Valeu! O funcionamento da polícia é impressionante. Não, o funcionamento da mente humana é impressionante. E se tudo isso não foi programado por ele? Ele queria se livrar da mulher dele. Aí ele fez uma festa com os amigos. E aí ele imaginava que a mulher dele era uma psicopata, que ela ia avisar a polícia. E é que a polícia ia chegar, ia descobrir, ele ia separar, como, cara, ia pagar uma multinha. Sabe o que é essa multa aí? Tá louco, É umas fichas. Homens é um segredo. A mulher ficou atucanada com o cara, ainda teve a preocupação de ligar pra polícia. Não se faz isso, parceiro. Desculpa dizer aqui, mas não se faz isso. Mas a mulher fez a intenção de ajudar. Claro, óbvio. Claro, cara. Meu marido! Deus o livre, vou ligar os cartão. Os cartão! Se ferrou, cara. Ah, que pena. Pelo amor de Deus, os cartão. Fico chateado, cara. É o principal, sim, o principal, né? Principal, tá com todos os cartão. Ai, meu Deus. Ela só se preocupa com isso. O cara tá voltando a pé de Canoas. E ela vai, os cartão. Ah, vou mandar um táxi pra te pegar aqui. A pé de Canoas, praça de Novo Hamburgo, é mais rápido que de carro. Pra BR-116. Ah, depende da hora, né? É só caminhar ali, tá tranquilo. Mas se o cara quiser fazer uma festa no motel em Novo Hamburgo, ou Canoas, no São Leopoldo, o que o cara tem que fazer? Tô aqui no engarrafamento aqui na BR-116. Ah, é assim, Davi. É bem fácil. Vai ficar 4 horas ali mesmo. Vai ficar, né? E alguém vai duvidar? Ou fala assim, ó, tá enchendo o meu saco e eu vou pra uma festa com um amigo meu. E eu vou com mais duas mulheres. E vou desligar o celular. E não me enche o saco. Eu vou falar uma coisa. Nunca foi casado. Em tempos de smartphone... É difícil, porque qualquer coisa... Manda uma foto de onde tu tá. E o rastreador. Ah, não funciona. MMS não funciona. Não é 100%. Funciona. Tô te mandando, não tá chegando. Eu tenho várias fotos arquivadas. O cara pode ter uma antiga foto, isso? Eu já dei essa dica no arquivo, como o Fetter, tenho no churrasco, no KG. De trabalho, né? Na BR-116. Ilha de edição, tem várias. Está arquivado ali no PID. Desculpa número 1, desculpa número 2, desculpa número 3. Passando na frente da arena ali, 7h30, 8 da noite. O PID todo dia ele vai verificar as horas. Eu tô aqui olhando a arena. Não, mas na arena não dá. Na arena não dá, porque tem uma câmera em time-lapse lá. 24 horas por dia que eles podem te catar lá e te ver. Ah, é verdade. O PI fiscaliza a obra ali. Sim. Não dá. PI fiscaliza. Mas a gente quer deixar claro que é tudo brincadeira quando a gente fala contra a instituição do casamento. Todo mundo aqui é muito feliz. É verdade, seu sem dúvida. Eu, às vezes, sinto que meu casamento é uma propaganda de margarina, assim, cara. Eu sou o cachorro da propaganda. Aquele cachorro que sempre tem nas propagandas de margarina. Sim, sempre tem, né? 6h30 da tarde. Tá, vamos anunciar as ofertas da nossa audiência aqui. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, gurizada, venho por meio deste pedir um auxílio pra vender um JK no Jardim Leopoldina, zona norte de Porto Alegre. Ótimo negócio. É na rua Golda Meir, número 298, apartamento 406. Acho que é Golda Meir. Gold Meir. Não, é Meir. É do 007. Meir. É mesmo? É. É essa a pronúncia? É. Eu sempre ouvi falar, porque não é Meir que se escreve, é M-E-I-R. É Meir. Ah, tá. Deixe-me ir. Alguma coisa, ela já foi algum cargo importante. Primeira ministra de Israel, isso aí. Veja. Boa. Você. Boa. Tem aproximadamente o JK 33 metros quadrados. Tem um supermercado na esquina, tem ônibus pra tudo que é lado, ótimo local pra quem quer começar a vida ou quem tá afim de vir pra Porto Alegre pra estudar. O motivo da venda é que eu preciso de dinheiro para os meus cursos e a faculdade e a minha mãe de dinheiro pra reformar a casa dela. É, o preço visto pela imobiliária é 50 mil reais, mas para que a venda seja rápida, estamos pedindo 47. Feito. Interessados pelo AP podem entrar em contato em vendo.jkjardim@gmail.com. Vocês se lembram quando aqueles... teve aquela na Olimpíada de 72, que Monique, teve aquele sequestro e uma série de atletas judeus foram assassinados. Sim, tem um filme, claro. Sim. Né? Quando houve a reação de Israel, do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, quem determinou a ação e que matou todos os sequestradores árabes e tal, que tinham foi matado... Foi por ordem dela? Foi por ordem da Golda Meir. Esse é um baita filme pra se ver agora, do 11 de setembro, porque tem uma cena nesse filme que é fantástica, cara. Depois que acontece tudo isso, tem dois protagonistas do filme que estão em frente às torres gêmeas de Nova York, e aí um olha pro outro e fala assim, cara, onde é que isso tudo vai parar? Não é demais isso, né? Claro, o filme foi feito depois, aliás, evidentemente. Ontem, mas é uma sacada boa do diretor, que é o Steven Spielberg. Ontem o Fantástico mostrou um documentário da BBC sobre o 11 de setembro, né? Ontem eu vi o Fantástico inteiro. Não vi, cara, ontem e sensacional, mostrar. Sensacional, assim, com imagens do dia e com pessoas que sobreviveram ao 11 de setembro e estavam em situações de risco, umas que estavam no World Trade Center, outros, o cara que comandou, que fez os aviões todos pousarem nos Estados Unidos. E realmente, cara, impressionante. Um documentário da BBC sobre o 11 de setembro que passou ontem. Muito bem, cara. Demais. Mais um aqui, vendo um trailer para cachorro quente ano 2006, emplacado com documentação em dia, completo, prontinho para trabalhar. Uma geladeira, um freezer, uma chapa, 8 banquetas, uma barraca. Só chegar e trabalhar. Estamos pedindo 12 mil à vista. E-mails para contatos e fotos. Cachorrão do PB, @gmail.com. Cachorrao do PB, @gmail.com. Foi esse que o Potter viu o ratinho aquele que foi hoje pra foi ter. Esse, é. Esse mesmo. Ô, Almir. Ô, querido, posso dar um recado primeiro? Tu pode dar duas meu ofertas amigo, agora, hoje aí, porque. Meu amigo Cris, ele se atrapalhou. Ele pediu pra um taxista pegar o carregador do notebook dele, amigo Cris, pegar numa loja de celular lá do Barra e devolver ali na loja de celular da Getúlio Vargas. E aí... Deu problema. Como era de se esperar. Não entregou o carregador. Perfeito. Desapareceu o carregador de notebook dele. Caraca. Então o Cris tá pedindo, pelo amor de Deus, seu taxista. É muito caro esse carregador de notebook. Se puder entregar ali na loja de celular da Getúlio, nós agradecemos do fundo do nosso coração. Não venda. Deus lhe paga em dobro. Não vamos dar queixa na polícia. Tá tudo, seu desgraçado. Tu pegasse lá na loja de celular do Barra Shopping e era pra devolver. Imagina na Getúlio. O cara ouvindo agora. E não devolveu, seu descomungado. Só pode ser um... Um quê? Gaúcho. Só pode ser um gaúcho. É verdade. Só pode ser gaúcho, tá ligado? E aí, Almir? Com certeza no gaúcho. Tudo bem, Almir, contigo? Tudo certo, tudo ótimo. Queria te pedir desculpas por uma coisa que aconteceu no programa da Uma hoje. À 1:30 da tarde, eu passei batido ali pela tua oferta. Cara, tu nunca vais me decepcionar. Eu sei que tu, no teu conhecimento eterno, tu já fez aquilo sabendo que não ia ser legal eu fazer aquele negócio. Eu dar a minha machete. É. Com certeza tu vê, tu é tudo poderoso. Tu Obrigado. É onipresente, onipotente, onisciente. Obrigado. Tu és o magnânimo máximo. Obrigado, da face da terra. Qual é a ofertinha pra agora, hein? Precisamos de dinheiro lá porque tá ruim. Tô sabendo. O que tem pra hoje, gente, aí? Qual é a parte mais bonita do quê? Do oceano? Tudo. Tudo no oceano é bonito. Tudo no oceano é a coisa mais bonita do mundo, não é? Não. E vocês já viram como é o submarino hoje em dia? Submarino é tudo apertado naqueles filmes, as pessoas ficam só passando uns buracos pra um lado e pro outro e deixam de ver a coisa mais linda do mundo, que é o oceano. Eles estão lá embaixo, não conseguem ver o oceano, gente. Tem que ficar olhando aquele binóculo maldito. Qual é a solução pra isso, Almir? A solução é o submarino conversível. Ah, demais. Da Almir que tem. Demais, Almir. Capota retrátil, querido. Com um botão, a capota vai... automaticamente tu vê todo, tá? Na segurança do submarino. Claro. Mas vendo todo. Tudo. E quando quiser submergir, como é que faz? Fecha a capota. Não, gente, já tô imaginando lá embaixo. Ele não entendeu o que é submergir. Ele não entende o que é submergir. Submergir é... Submarino vai em cima também? Submarino é tipo barco? Não pegou. Submarino é barco? Pra mim é só lá embaixo, submarino. Ah, então tu quer que ele fique lá embaixo com a capota aberta? Entram no submarino? Entra pela porta. com o vestido mas de mergulhador. Lá embaixo. Mas já lá embaixo. Veste o mergulhador lá embaixo. Veste o mergulhador lá embaixo, tranquilo. Estão complicando, estão complicando. O troço é simples. O produto simples. O produto tá ali. É só submarino capota conversível. Lembra o que nós falamos no da Uma, que ficam avaliando o produto? O submarino do Almir só fica embaixo d'água. É simples. Ah, bom. Ele não sobe nunca. Exatamente. E reclina que pra você. Ele não emerge. Ele não é merda, claro que não, né, cara? Não é merda. Ele é bom. Tá. Olha só. Não é merda, é merda. Emergir. Almirketmania.com.br. Quer ganhar um desconto? Quero. Então põe ali o seu cupom, só escrever menos tese porã. Boa. Ali no campo de cupom. Tá. Menos tese porã. Cerquinha, jogo da velha ali, né? Não cerquinha, precisa, menos. Não precisa. Tá. Jogo de intervalo. O porã, vai ganhar. Voltamos em seguida pra Telefonia Big da Miller e Sicredi. Segura aí. Qual é o problema, Davi? Sair com os amigos pra beber, Davi. Davi, qual é o problema, Davi? Qual é o problema? Qual é o problema sair com os amigos pra beber? Não tem nenhum problema. Então, pô. Queremos sair com os amigos, parar. É um cara ausente em casa? Não é um cara ausente em casa. Não, é um cara presente em casa. Sim. É um cara que tá lá toda hora. Pô, que isso, cara? Queremos sair com os amigos para beber. Olha só, quarta-feira é feriado. Nós vamos sair juntos terça-feira pra beber. Vamos! Tá? Vamos! Terça-feira também conhecida como amanhã. Amanhã. Amanhã Porto Alegre vai tremer. Vai tremer. Se prepare. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta. Doutor Alceu. Vamos sair. Chega aí, doutor Alceu. Eu quero ir terça também. Vamos sair amanhã. O senhor vai certo. O senhor vai certo, doutor Alceu. Papa aberto. O Porã, só deixa eu adiantar pra audiência, o Porã não vai sair. Não, o Porã não. É porque agora é o chato da turma, né? Não, é que ele tem que trabalhar cedo quarta-feira. Eu sou chato, cara. Eu vou fazer o que em bar se eu não bebo, trouxa. É isso aí, boa, Porã. Tu pode ir pro bar, amigo que não tem, não pode conversar com os amigos. Tu pode ir pro bar nas viagens, converso com vocês nos hotéis. É o seguinte, eu só vou conversar contigo agora. Converso com vocês no almoço. Os hotéis tu não conversa comigo. Olha só, parou o bullying contra o Porã. Deu, terminou. Vai aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Damião decidiu de novo, doutor Peter. Feito! Resolveu o lado. Ah, com problema na garganta, doutor Peter. É bom jogador esse Damião, é. É bom, né, doutor Nabi? Bom jogador. Bom jogador somos nós, cara. O Damião é muito acima da média. Mas o Damião salvou o Mano Menezes. Salvou, é. Fazia horas que o Brasil não ganhava, né, doutor Quem Peter? Quem jogou bem foi o Ronaldinho, né? Jogou bem. Bom esse Ronaldinho. E no Inter, o Dali se recuperou e treinou hoje, né, Dali? Caralho, tô pronto, já vou jogar na quarta-feira, que é feriado no Brasil, né? É feriado. Eu tô cheio de vontade. Que hora é o jogo do Inter, quarta? Às 4 da tarde. 4 da tarde, boa. Beira-Rio. Tem mais tesão. Eu Só um pouquinho, doutor Alceu. Parem as máquinas. Eu sei. Mas é que eu tô preocupado com a declaração. Eu não tenho mais tesão, disse o Porã. Eu já bebi cerveja pra toda a vida pra reforçar meus ossos até meus 99 anos. Tá, beleza. Então é só isso que a gente tava falando. Nada de retomando então, doutor Alceu. Foi incrível. Foi incrível. No meio do papo, o salto assustado. Não tenho mais tesão. Imagina esse papo. Se é pior, eu não tenho mais tesão por ti. Quando tu podia tá falando com alguém no meio da pista, né? Não, e a música tocando, daqui a pouco... Eu não tenho mais tesão, cara! Mas, tem um amigo meu que viveu isso numa... Num bar, tinha uma mesa só com uns bichos lá no canto lá. E aí os bichos ali, e o Cássio andava. Cara, com respeito, né? Uns homossexuais, né? Uns gays. Não, mas que na época a gente podia falar bicho, ninguém enchia o saco, né? Aí as bichinhas ali, né? Aí o Cássio passava, as bichinhas ficavam olhando pro Cássio, o Cássio ficava olhando pras bichinhas, né? No banheiro, a quarta vez, o Cássio voltou pra mesa, assim. E aí pagou... Vou pegar e vou comer essas bichas. Cara, tudo bom! Silêncio, menino! E aí começou o bagulho das bichas! E as bichas! E aí começou o pagode, apesar de você amanhã de ser outro dia! Vai, era o seu. Cássio Magalhães Medeiros, o nome dele. Obrigado, Potter. Estão acabando os ingressos pra Havaí e Santos, doutor Peter. Ah, pois é. Não vai é... ser quarta-feira na retacada. Baita jogo. Baita jogo, o pessoal. Força, já tá indo Havaí agora, viu? Saindo tá, pro tá jogo. Era aí, pô. Tá bem, olha só, pra aproveitar o seu rabel, a sua rabeta aí, doutor Alceu, dá o toque que os ingressos pro Comitê MMA Combate, um dos eventos de luta mais aguardados do ano em Porto Alegre, estão disponíveis a partir de hoje já. Atenção para o ponto de venda, ingressorápido.com.br ou na MyTickets, na Rua da Praia, 1425, loja 69, no centro de Porto Alegre. O Comitê MMA Combate é uma realização do grupo RBS, da RBS Eventos e Soncal Camp. A promoção é da Atlântida, Comitê MMA Combate. Atenção para os valores, arquibancada 45, vai ser um gigantinho. Arquibancada 45, cadeira 80 e cadeira central numerada 120. Vai ser demais, cara. É sold out certo. É sold out certo, as lutas vão ocorrer. Olha só quem é que vem lutar. Porazinho, te liga aqui, ó. Ó. Flávio Álvaro contra o Ivan Pitbull. Maravilhoso. Vai dar o Pitbull. Dirley, vai dar mordida. O Dirley, o Mão de Pedra, grande contra Dirley. O Ed Carlos Mão. Monstro. Aí é o Mão de Pedra. Monstro. Os dois já lutaram e o Monstro tem esse apelido depois da luta. Do eu acho que é o Mão de Pedra. Olha aqui, ó. Tem também feminina, a Vanessa Porto contra a Jennifer Maia. Ah, isso eu quero ver. Adoro briga de mulher aqui. Adoro. E o Júlio César Jamanta contra o Edson Conterrâneo. Jamanta não morreu. O Edson se faz de conterrâneo, mas é o... Ele quer pegar a torcida da cidade. Né? Boa. Vai ser demais, então. Vai rolar no Gigantinho, dia 28 de outubro. Não dá pra perder. Atlântida no Mundo das Lutas. Vamos estar lá, certamente, cobrindo este baita evento da firma. Posso mandar um beijo? Manda aí, né? Fátima Guimarães, maravilhosa. Opa. Nos entrevistou no Majestic. Tá o vídeo no blog do Pretinho. Muito bem. Fátima Guimarães, é um beijo pra ela, é isso? Pra ela, especial. Tá e bom. Pro câmera Mender. Ótimo, beleza. É, que tu quer, Potter? Vou contar uma piada. Piada do Potter! Rede de hotéis só Passo Fundo, só Caxias, só Pelotas e só Canela. Adoro Canela, cidade linda, aquela igreja linda de noite. Aí fica no só lá, fica no só que é legal. Leandro Notzold. Sabe que uma vez deu um problema numa chegada de Papai Noel lá, caiu, né? Caiu o Papai Noel. Papai Noel ia descer de rapel da igreja e deu problema. O Papai Noel foi... É mesmo? Sim, foi mal, se machucou o Papai Noel. Não, lá em Uruçanga aconteceu isso. O Papai Uruçanga? No sul de Santa Catarina. O Papai Noel trancou a barba na corda, o PM subiu, cortou a barba do Papai Noel. Quem subiu? O PM, policial militar. Subiu, cortou e o Papai Noel caiu. No meio de 1.500 crianças, morreu esmigalhado. Porra. E até hoje tem 1.500 crianças traumatizadas. Alguns são adultos. Esses tempos modernos, né? Papai Noel de rapel. Papai Noel, né? Pior que isso, a chegada do Papai Noel de helicóptero. Aqui em Porto Alegre tinha. Foi em Porto Alegre. Não, ok, mas foi uma chegada, se não me engano, não sei se foi em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. Que o Papai Noel chegou na porta do helicóptero, levantou a mão pra abanar e perdeu as falanges dos quatro dedos. Perigoso. Eu já tive problema com o rapel. Sério? Já teve um problema com o rapel. Sim, tu só chegou no programa aqui por isso, né, Almir? É verdade. A cena do Papai Noel acenando no helicóptero e as falanginhas sumindo. Foi horrível. Que horror, né? Foi horrível. Sangue, mas sangue! E as crianças no Scarpelli pegando os dedinhos, achando que era bala. Não, um dedo acertou no olho de uma criança. O dedo acertou no olho de uma criança. Balinha de morango. Tomando que dedos, Papai Noel. Muito bom, cara. Balinha de morango. Se você é Papai Noel e passou por um desses perrengues, mande a sua história de Natal pra nós. Sabe que na esquina da minha casa mora o Papai Noel também. Ah, é? Que legal, cara. Um abraço, Papai Noel. Eu vi o Papai Noel no centro ali, pedindo demais, dinheiro. Demais. E ele falou assim, me ajuda aí, meu, tô na TV. Pai, eu sou o Papai Noel do Praia de Belas. Mas olha aqui, ó, o meu vizinho que é o Papai Noel, essa época ele já começa a deixar a barba. Nós estamos em setembro, agora começou. Que legal. Deixa eu mandar um abraço para um cara chamado Cássio Fernando, uma das mais belas vozes que já passaram por este microfone aqui da Atlântida. Está em estrela ouvindo o Pretinho Básico. Grande abraço, Cassinho Fernando. Vai daí, Potter. Era assim, ó. Quem morresse, Deus daria um carro de acordo com a fidelidade da pessoa. Ah. Tá, beleza. Porã morreu. O que o Porã ganhou? É um carrão, né, cara? Uma Cherokee. Uma Cherokee. Uma Amarok. É, uma Amarok. Aí o Manuel, né? Manuel morreu e ganhou um Vectra. O Manuel? É. Aí ele foi encontrar seus amigos com seu carrinho, muitos tinham Fusquinha e poucos com Vectra. Depois ele, distraído e feliz com seu carro, parou e viu um cara chorando do lado de uma BMW. E aí o Manuel perguntou pro cara: ora, pois, por que estás aí a chorar? Você acabaste de ganhar uma BMW. Por que que chora tanto desta mulher assim? Porque eu vi a minha mulher andando de skate. Hoje a gente não tinha contado essa. Cara, que dureza. Hoje não, hoje não. Ô, meu, faça. Fala aí, Amaral. Faça o simulado Enem online. Boa! Dias 17 e 18 de setembro. Você inscreve-se gratuitamente no seguinte endereço: pré-vestibular.ufsc.br. Pré-vestibular.ufsc.br até o dia 12 de setembro. Os 10 melhores colocados vão ganhar prêmios. São 3 iPads e 7 iPod Shuffle para os 10 melhores colocados. O regulamento está no site do simulado, pré-vestibular.ufsc.br. E apesar de ser .ufsc, né, Santa Catarina? É nacional. É nacional, para qualquer pessoa que quiser se inscrever e se preparar para o Enem, que é um exame nacional. Então, você no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, onde quer que você esteja nos ouvindo, acessa lá pré-vestibular.ufsc.br para não fazer feio no Enem, que nem às vezes. Que nem o Enem faz, né? Que nem às vezes a gente lê aqui umas coisas. O Enem faz feio, né? É verdade. Climão. Para quem não tá ligado, neste momento diminuímos muito as luzes do estúdio. Eu mesmo não tô enxergando nada. Tá muito romântico. Tá muito romântico. E nós vamos com as frases de Mr. P. Tá vendo que celular grande? Na voz de Cid Moreira. Apenas a frase que Mr. P fez durante o programa com aquela coisa de casamento, filhos, né? Ah, legal. Ah, é. Como é que foi? Cid. Não, mas é que tinha um contexto, né? Que o Piangers... Não, que o filho muda. O filho muda a vida da gente. É, o filho muda a vida da gente. Ah, e aí fala, Potter, tem que ter uma família, um filho. Isso. E aí Mr. P escreveu o seguinte... Vai, Cid. Eu que falo? É. Puxa vida. Vai, Cid, tu leu a Bíblia, vai. Escreveu, Mr. P. Que horas eram aquilo? 18h24 de hoje. Durante o programa. Agora há pouco. Durante a piada do que o Porã leu. Ele tirou o chapéu. Monstro. Antes de escrever, ele tirou o chapéu. O meu monstro. Chapéu. Tirou o chapéu, pegou a caneta do laboratório. O laboratório do Fexer. Isso. Há um programa que tem na Atlântida. Só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina não. O tem cacau. Macrofonia com cacau. Eu assisto quando eu estou nas praias de Florianópolis. Eu vejo ele. Um abraço para ele. No Jornal do Almoço tu vê ele. Claro. Valeu, brother. Um abraço para Cacau Menezes. Mr. P escreveu esta frase dizendo assim: o melhor de ser pai é aprender a ser filho. Olha, rapaz! Baita frase! Bom, depois dessa aí, cara, eu só vou deixar o seguinte toque pra nossa audiência aqui, ó. Procurando um computador com a sua cara, só a Dell tem notebooks e desktops com muito a ver com você. Muito, combinam muito com você. Você escolhe tudo, a memória, o espaço e até o design da sua máquina. E o melhor, sem sair de casa, você compra pelo Dell.com.br, Dell com dois L's. Dell.com.br e recebe em casa na sua porta. Seu PC simplificado a partir de 10 vezes de R$ 149,90. Então escreve aí Dell.com.br, bota lá nos seus favoritos pra não ter erro. Obrigado, vamos lá, Cid! Vamos aos salmos agora. Ele é belíssimo e diz assim, preste atenção para iniciar bem a semana. Putz, Cid! A-E-I-O-U. Sou do Curuzu, B, C, D, F, G. Cid. Sou negão do Ilê. Cid. Cala a boca, estou fazendo. Sério, sério, na sério, palma Cid. Da mão pra Cid. Mim. Loco. Ver pra mim, ver português. Não Cid. Existe aqui. Cid, vai começar a voz do Brasil. Cala a boca, seu Cid. Merda. Eu estou Cid. Fazendo lamento, salmo. Cid. Olha, eu respeito, voltamos caralho. Amanhã, boa a noite. Passagem do Ilê, aí. Cadê a Bahia na palma da mão?